Oi pessoal, boa noite. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam me confirmar se está todo mundo funcionando, se está todo mundo ouvindo. E aí a gente começa de verdade aqui. Ótimo, pessoal, a minha ideia é a gente finalizar esse estudo dos 12 elos, né? Que na verdade ele ficou um estudo bem mais comprido do que eu imaginava que ele poderia se tornar, mas o que é maravilhoso, porque é um tema super importante, uma vez que ele pega a microestrutura de qualquer confusão que a gente consiga se ver dentro, e o fato da gente olhar para ele com bastante calma nos ajuda depois a fazer o pensar, contemplar e repousar, que é o que de fato vai nos permitir acessar cada uma dessas regiões que os 12 elos nos mostram, né? Então isso é um ponto muito importante, a gente olhar para esse cada um desses 12 elos com bastante calma, bastante paciência, porque vocês vão ver que cada um desses 12 elos, eles abrem universos para a gente, muito impressionante. Eles são muito amplos. E no último encontro, não vou dizer na semana passada, na semana retrasada, quando a gente olhou para esse tema, a gente olhou especificamente para o sétimo elo, que ele é super importante, porque ele vai trazer uma complexificação dos seis primeiros elos, ou seja, é como se tudo aquilo que a gente viu nos seis primeiros elos, que às vezes pode ficar um pouco abstrato, quando entra no sétimo elo, aquilo tudo fica muito palpável, né? Muito concreto. Que é o fato de que a gente resume todo o nosso movimento no mundo para coisas que a gente gosta e para coisas que a gente não gosta. Então é uma super cegueira. Vocês até vão ver na imagem uma pessoa enfiando a flecha no olho. Porque é como se, enfim, todo o nosso movimento na nossa vida, quando baseado no samsara, ele fosse, enfim, a gente conseguir concretizar as coisas que a gente gosta e, de algum modo, justificar desagrados, se vocês forem olhar com um olhar mais profundo, né? Então é como se todo, até o sexto elo, a gente explica e a gente tenta entender como que a gente justifica todo o nosso movimento a partir disso, né? De uma sensação. A gente reduz toda a vida, a gente reduz todo o movimento da mente, de tudo, a uma sensação de gostar ou de não gostar. E a gente vai olhando isso por todos os lados, né? E o incrível disso é que boa parte do samsara, boa parte assim, 99% dele está nessa grande região de indiferença que a gente nem suspeita, justamente porque a gente está muito ocupado com as coisas que a gente gosta e evitando as coisas que a gente não gosta. Hoje a gente vai tentar olhar esses elos, o oitavo, o nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, que seriam esses cinco elos finais, que eles vão completar então o ciclo desses 12, né? O oitavo elo, ele seria assim, como é que a gente segue adiante? Com base em Vedana, né? Com base numa experiência que a gente gosta, que a gente não gosta, o que que nós fazemos depois disso, né? Então a gente achou que Vedana é ótimo, a gente achou que seguir esse movimento desse modo, de seguir o que a gente gosta, de evitar o que a gente não gosta, é isso mesmo. Então a gente tenta, se a gente gosta, a gente tenta mais, a gente reproduzir. O que a gente tem interessante de olhar aqui é que começa a surgir um processo de justificativa que surge sempre que a gente gosta, que a gente não gosta. Começa a surgir todo um processo que vai tornar aquilo, no mínimo, uma tentativa de dar uma coerência para aquilo. Então é como se muito rapidamente a nossa mente ela se esforçasse para encontrar todos os argumentos e dar uma sensação de segurança aos nossos vedanas, que aquilo a gente consiga pegar uma sensação que a gente gosta e que a gente acha que a gente tem que ir atrás, e a gente tenta então encontrar todas as justificativas para que aquilo, enfim, a gente se convença daquilo. Muito impressionante. Então, de maneira a gente se convencer de que, enfim, a gente quer aquilo, a gente começa a se justificar, começa a surgir um processo de narrativa, assim, até. Então, como de repente a gente conhece alguém e fica completamente tocado, vocês vão ver em muito pouco tempo a mente de vocês começa a pensar coisas assim que jamais passaram pela cabeça. Daqui a pouco a pessoa está pensando em morar no Japão e desistindo de tudo, indo para lá, porque enfim, isso faz sentido, aquilo outro faz sentido, estar junto dessa pessoa e as oportunidades, a pessoa vai conseguir praticar o Dharma, e é uma coisa assim estratosférica, é muito impressionante. Então surge esse processo de justificativa, uma tentativa de justificativa, né? A mente, ela muito rapidamente ela pode encontrar assim, deixar tudo aquilo muito coerente assim para a identidade da pessoa, né? Muito incrível. Seja como for, a etapa aqui é uma etapa de tentar elaborar, de tentar construir. A gente tenta ir adiante, né? A gente só gostar não adianta, tem que ir e seguir em frente. Então a gente descobre que se a gente gosta de alguma coisa, para isso dar certo, para a gente poder acessar, nada melhor do que. Aí começa a surgir um propósito. Então, o Lama ele usa um exemplo muito interessante aqui, né? Ele diz assim: vejamos o exemplo de uma pessoa que tem um trailer de cachorro-quente. Então, no momento em que a pessoa percebe que tudo vai indo bem, ela planeja ter 10 trailers. É assim, no momento que a gente percebe que alguma coisa aparentemente deu certo, a gente já pensa como é que a gente expande aquilo, como é que a gente faz para ter de novo. Então, uma pessoa faz a conta no final do mês e vê que aquilo é um bom negócio. Pode ser que seja, né? Então, ela quer multiplicar. Então, essa ação do oitavo elo, né, triste, né, a gente tenta potencializar as coisas. Então, aqui na imagem que a gente vai encontrar, é representado por uma pessoa tomando chá, ou às vezes são duas pessoas tomando chá, tipo assim, conversando. Mas a mais um pode ser também representado como amigos sentados assim na mesa de um bar, planejando, plantando, construindo. É como se a gente tentasse expandir aquilo que a gente experimentou. Isso é a ação do oitavo elo, né? Então já tem quase uma ação dentro, que é plantar árvores. A gente já vai adiante, né? Isso já vai fundir com o nono elo. Ou seja, porque a gente planta esse movimento de expansão, a gente tentou justificar aquilo, a gente começa a colher os frutos. Então aqui a imagem é justamente essa. A gente está diante de uma árvore, colhendo os frutos. Muito impressionante. O planejamento deu certo. Então, por que uma árvore? Porque um dia a pessoa comeu um único fruto, gostou. Aí ela pensa, não, eu quero um pé disso na minha casa. Lá vem centenas daquilo, né? Então isso é o padana, a gente começa a colher os frutos dos esforços que a gente fez, né? Então a gente está colhendo resultado. Isso é o nono elo. Quando o planejamento dá certo, quando esse movimento de expansão dá certo. Mesmo que esse dá certo, assim, eu consigo evitar entrar em contato com tal coisa. Eu consigo me esquivar de tal coisa. Então sempre que isso acontece, esse é o nono elo funcionando, né? Agora, o que que acontece na sequência? Esse décimo elo, ele é muito interessante, né? Que é Bhava. Muito interessante. Porque ele simboliza o nascimento, é como se o nascimento da identidade, né? de uma autoimagem, por exemplo. Então, o décimo elo é quando a pessoa ela se descobre então dentro de um universo. Muito interessante. Então, aqui nesse caso dos 12 elos, esse universo que ele parece ser muito amplo, ele na verdade é quando a pessoa se descobre dentro de uma bolha. A pessoa ela está fitando o céu, ela na verdade está fitando o céu da bolha. A expansão do céu é exatamente igual ao tamanho da expansão da bolha da pessoa. Só que quando ela faz isso, ela esquece que ela e o céu, ou ela e a bolha, são completamente separáveis. Então começa a surgir um processo assim, no décimo elo a pessoa diz assim, ah, eu sei como é que as coisas funcionam, eu sei como o mundo funciona, eu vou te contar, eu tenho uma experiência disso. E aí a pessoa, ela começa a se construir como alguém que sabe como é que aquilo funciona, como é que sabe fazer aquilo dar certo, como é que ela consegue fazer aquilo acontecer. Então, isso é a ação do décimo elo. Então, tem quase uma soberba da pessoa, né? Um pouquinho, uma sensação assim, quase que um pouco de orgulho, né? Porque a pessoa, justamente porque ela teve algumas experiências que dentro daquela bolha deram certo, ela fica fechada justamente pelo sucesso. É muito interessante, né? Porque o sucesso fecha as portas da pessoa ver outras coisas. Porque aquilo aparentemente está dando certo, por que é que a pessoa vai parar e ouvir outras opiniões? Ela vai parar e ver adiante se aquilo que ela está fazendo parece completo, né? A pessoa aparentemente não tem razão para fazer isso. Então surge uma sensação de soberba, assim, da pessoa saber como é que as coisas funcionam. Mas mais impressionante do décimo elo, quando a gente começa a olhar com cuidado, é o fato de que quando a gente descreve o mundo, a gente vai se dar conta de que, na verdade, quando alguém descreve o mundo, a pessoa está descrevendo a si mesma. E fica muito evidente o fato de que quando a gente não consegue ver as coisas como elas são, mas a gente vê as coisas de acordo com como nós somos. Dependendo de onde a gente está, a gente vê as coisas de um jeito. A gente está de outro lugar, a gente vê as coisas de um outro jeito. Mas nunca são as coisas, sempre são aspectos internos nossos, né? A gente vai encontrar, e o Lama ele usa esse exemplo, é muito interessante a descrição desse décimo elo no texto, né? Ele vai dizer assim que a gente pode encontrar muitas pessoas com sucesso, assim, níveis de sucesso diferentes, em diferentes áreas, né, em diferentes momentos, muitas pessoas com sucesso na vida, com coisas que elas fizeram. E todas elas vão descrever o mundo, como que o mundo funciona, como que o mundo é. Mas os mundos não coincidem, porque são mundos muito particulares. Isso é muito importante a gente contemplar esse ponto, porque são muitas as verdades sobre o mundo, muitas as verdades sobre as como coisas funcionam, e elas não necessariamente coincidem. É muito chocante isso, a gente encontrar muitas pessoas com completa razão, certeza sobre o funcionamento das coisas, e a gente começa a comparar, não necessariamente aquilo tudo consegue casar, né? Então essa é a experiência do décimo elo. Existem muitas verdades, mas elas não coincidem. Por quê? Porque cada um é uma bolha. As bolhas nem sempre conseguem se interpenetrar. São bolhas fechadas, bolhas particulares. Só que essas bolhas, esses mundos, eles são completamente perecíveis, eles são frágeis. E a gente não só, dentro dessa fragilidade, a gente tem a sensação de estar descrevendo o mundo, e a gente descreve o mundo e escreve a si mesmo. Exata medida que o mundo é descrito. Então, a gente tem não só esse aspecto assim, da pessoa estar falando, mas ela tem um aspecto emocional, ela se identifica com aquilo. Ela pode tocar a pessoa. A gente pode ver, por exemplo, diferentes bolhas, né? Diferentes bavas, diferentes identidades. Quando a gente faz certas ações a partir de um bava, a partir de uma identidade, quando a gente olha para aquela ação de um outro bava, de uma outra identidade, a gente fica até chocado com a gente mesmo, né? Como é que a gente foi capaz de fazer aquilo? Ou quando a gente olha ações que a gente fez no passado, né? Não precisa ser agora. Às vezes a gente olha hoje a partir de um outro bava, a partir de uma outra identidade, a gente fica sem entender como é que foi que a gente fez aquilo aquela vez, né? Então, os bavas mudam, as identidades mudam, né? Isso é um processo interessante porque ele descreve a fragilidade disso. Então, Bhava, ele é um conceito, ele é uma, não só um conceito, mas ele é uma contemplação para a gente fazer muito importante. Ou seja, Bhava, esse décimo elo, ele é ao mesmo tempo a identidade e o mundo inseparável dessa identidade. A gente não vai conseguir aqui separar. Tu dizer assim, onde é que termina a pessoa e onde é que começa o mundo? É inseparável, é completamente inseparável. Não consegue encontrar um bordo. Os dois são separáveis. É um processo de delusão. Só que a delusão aqui é como se ela já fosse uma delusão cósmica, assim, uma avidya já completamente interpenetrada em meio ao mundo, né? Então vocês vão vendo, desde o primeiro elo, a avidya vai se oferecendo em camadas, e essas camadas elas vão ficando cada vez mais densas. E à medida que essas camadas vão se densificando, a gente naturalmente vai esquecendo esses processos anteriores. Então, ainda que esses elos todos eles têm uma conexão, aqui no décimo elo surge um super fechamento. Porque a pessoa ela tem um sentido de que aquilo que ela está vendo é aquilo mesmo, justifica. Então ela sela todas as experiências anteriores, está tudo selado, gosta ou não gosta, ela nem lembra mais porque ela começou aquilo. Ah, porque um dia eu gostei, ela não lembra mais. Vocês observem que processo interessante também é assim, o próprio Guru Rinpoche, né? O nome dele é Padmasambhava. Então tem Bhava dentro, né? Ou seja, tem um nascimento, uma identidade. Só que esse nascimento, né, de Bhava, ele surge a partir do lótus. Então o nome começa com Padma, né? Padmasambhava. Ele que nasceu do lótus, é a tradução. Então, Guru Rinpoche, ele tem o nascimento, só que esse nascimento ele acontece a partir do lótus. Ou seja, se a gente olhar até mesmo depois do roteiro, né? Primeiro item do roteiro de motivação, tem o lodo, tem a água, ou seja, tem o sofrimento dos seres, as emoções perturbadoras, as lágrimas que os seres choram porque se movimentam a partir disso. E como que a partir desse processo surge um cansaço de não necessariamente ser fisgado por esse processo novamente, uma aspiração fervente e compassiva de fazer diferente. E junto levar todos os seres à liberação. Esse é o nascimento de Guru Rinpoche. Só que aqui, dentro desse processo, né, da roda da vida dos 12 elos, esse mesmo nascimento, Bhava, ele é como se fosse um karma Bhava, um nascimento a partir do karma, a partir da ignorância. Então, esse nascimento aqui, ele não tem um nascimento. A base dele não é o lótus, Padma, mas é o sétimo elo, é a avidya, o primeiro elo. Esses são os. As bases desse nascimento. Super estreito. Super estreito. Então é interessante, quando a gente está treinando o nascimento no Lotus, a gente está treinando isso, a gente está treinando que esse Bhava, ele seja super amplo, ele não seja mais baseado em gosto ou não gosto. Não que a pessoa também ela vai se auto-anular, não é nesse sentido. Mas é que isso é uma coisa muito mais ampla. Décimo ano. Aí vem o 11º elo, que é chamado de jete, ou as circunstâncias da vida. Então ele é simbolizado por uma criança nascendo, ou seja, uma identidade que vai passar por nascimento, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai ficar velha, vai entrar em decrepitude e vai morrer. Vai acontecer, né? Mas o ponto mais importante aqui é o fato de que a gente sempre se sente ocupado com alguma coisa. A gente está sempre se sentindo, equilibrando alguma coisa. Nem que esse alguma coisa seja o nosso próprio corpo, mas a gente sempre está equilibrando alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para pagar, alguma coisa para responder, alguma coisa para terminar, alguma coisa que a gente lembra que a gente começou, ou alguma coisa que a gente nem começou, mas que gostaria de começar. Sempre ocupado, sempre tem alguma coisa, né? Isso é o 11º elo. Essa sensação de que a gente sempre tem que fazer alguma coisa. Tudo faz parte desse processo. Agora, esse processo externo, assim, do corpo, entrar em decrepitude, ficar doente, essas coisas, tudo é aspecto externo. O que movimenta isso é a sensação interna da gente estar sempre se manter equilibrando alguma coisa. Esse processo ele transcende a própria vida, né? Então, o ponto curioso aqui é assim, dentro das bolhas. Um ponto interessante é a gente olhar como que as bolhas funcionam. Mas o 11º elo, ele vai nos oferecer uma visão que é assim. O mais impressionante é que a gente precisa ter uma sensação de que a gente tem que ficar gerindo alguma bolha. Então, não necessariamente o mais impressionante é a bolha, mas o fato de que a gente só se sente bem se a gente está conseguindo gerenciar alguma bolha, se a pessoa tem alguma bolha para ficar controlando. A pessoa se sente bem. Então, a pessoa, quando não tem nenhuma bolha para ficar controlando, a gente tira todas as ocupações da pessoa, toda a possibilidade de ela controlar alguma coisa, a pessoa deprime. Então, isso eu desse o primeiro elo. A sensação de que o sentido da vida da pessoa vem do fato de que ela está controlando alguma coisa, ela está equilibrando, né? Por isso que o Lama aqui nesse trecho, né, do 11º elo, ele vai exemplificar através do equilibrista girando pratos, né? Então, ao longo da vida, esse equilibrista, ou seja, a própria identidade, ele tenta aumentar o número de pratos até que ele atinja um ponto. Então parece, né? A gente tem essa sensação de que quanto mais sucesso a pessoa tem, ou mais aproveitando a vida, ou mais, enfim, ela está se sentindo útil, é quanto mais pratos ela consegue equilibrar. Só que isso tem um teto. Aí começa a chegar um momento onde sempre tem uma curva, né? Onde o número de pratos que a pessoa consegue cuidar e controlar começa a diminuir. Então até que chega um ponto em que a pessoa ela está girando um prato só. Que é o próprio corpo, né? A pessoa não tem mais capacidade de equilibrar outros pratos, ela só consegue comer e dormir. E vai chegar um momento em que a pessoa, talvez nem isso ela consiga fazer mais sozinha. Talvez a pessoa vai precisar de ajuda externa, de uma ajuda mecânica, ela vai precisar de um aparelho até para respirar. Então, o número de pratos da pessoa diminui drasticamente. Isso é muito visível de ver o quão frágil são as nossas bolhas. Porque na iminência de uma doença, na iminência de uma tragédia, especialmente uma doença que fica muito visível, a pessoa ela consegue abandonar tudo o resto e ela fica olhando só para aquilo. Ou seja, aquelas bolhas que pareciam ser super sólidas, a pessoa esquece daquilo, né? Dependendo do nível de gravidade. E a pessoa ela volta a preocupação dela apenas para a sustentação do próprio corpo, né? Então, o envelhecimento ele é caracterizado pela perda da habilidade, né, pela redução das facilidades que a gente tem de se mover em meio à nossa identidade, né, na barra, né? Então aquilo não funciona mais, depois vem a morte. Então vem o 12º elo. Ou seja, vai surgir um ponto onde a gente vai ver que não existe, não tem mais como voltar, a gente não consegue mais, né? Então a gente tem a sensação de que a gente está morrendo. Muito interessante nesse 12º elo, assim, que é a morte, né? Decrepitude, morte, quando a bolha explode, quando a bolha termina, ela vai minguando, é a sensação de que essa sensação que os mestres descrevem no livro Tibetano dos Mortos, ou no, nos textos sobre os seis bardos, né? Como assim, o bardo do pós-morte, que é essa sensação da morte. Como Mara, Yama, né? Escrito como Yama. Yama pega a pessoa pelo pé e começa a girar assim. E a pessoa vê muitas coisas, mas ela não consegue estabilizar nada, ela não consegue se segurar em nada. Então é muito interessante, porque quando algum bhava, né? Alguma identidade nossa morre, alguma bolha explode, e a gente se sente sem chão. É como se Maharaja, assim, a gente se sente pego pelo pé para o Maharaja, a gente começa a girar. Se a gente vê muitas coisas, a gente até vê possibilidades, a gente vê muitas coisas, mas a gente não consegue se agarrar em nada, a gente não tem energia, a gente não tem capacidade, a gente não tem habilidade de se agarrar em nada, a gente não tem habilidade de começar nada. Isso é esse processo da morte. Ou seja, tudo aquilo. O que é a morte aqui? É a nossa incapacidade de seguir sustentando as coisas, né? Mas especialmente. Nesse sentido mais sutil, é a nossa incapacidade de usar o mundo externo para sustentar o nosso mundo interno. É a nossa incapacidade de se apoiar nas coisas materiais para sustentar os nossos estados emocionais. Aí nós juramos, isso é a morte. Então, tem a morte biológica, né? Então, esse sentido dessa existência termina. Mas, isso não precisa ser visto assim, a perda do emprego, de uma relação, alguma coisa, a gente se identifica, né? A pessoa morre, ela se sente girando, rodopiando sem chão. Porque tudo aquilo que ela usava externamente para se agarrar, para sustentar a identidade dela, ela não consegue mais, né? A pessoa se sente virando, né? Então, a morte aqui é a morte não só dos 12 elos inteiros, né, dos 11 elos inferiores, mas especialmente a morte desse décimo elo, né, desse bhava, dessa identidade. Então, a morte, ela significa a dissolução de bhava, né, ou seja, a identidade e o mundo correspondente, eles morrem, eles terminam. Isso pode ser um processo individual, né, e o Lama, ele comenta, isso aqui é muito interessante, ou pode ser um processo até mesmo coletivo, né, de uma nação, de uma empresa, de uma organização. Quando aquele conjunto de pessoas que sustentavam aquele bhava afunda, né? Que ele termina. Então, a morte é o fim, mas não é o fim. Isso é mais impressionante, a morte não é o fim. Porque a pessoa morre, ela reedita, né? Isso é um ciclo, né? Um ciclo. Então ela vai reeditar essas experiências. Então, como é? Aí é interessante observar o que acontece. Porque a pessoa, ela carrega sementes. Ela carrega sementes que vão conduzir ao próximo renascimento dela. Isso é interessante. Então, quando o décimo elo acontece, surgem como que dois movimentos internos, né, que nos ajudam, que vão cruzar conosco, né? O primeiro deles é que a gente sabe muito bem o que a gente não quer que aconteça novamente. Então a pessoa, ela tem uma certeza, né? De, olha, eu já sei o que eu não quero, já sei o que eu vou fazer, isso aqui eu não quero. A pessoa, ela tem uma certeza do que ela não quer, ela tem a raiva, ela tem o rancor, ela tem coisas. Tudo isso aqui aconteceu por causa disso, de alguém, ou de alguma coisa. Então, a pessoa, ela tem essa certeza do que ela não quer que aconteça de novo, né? O que ela não quer que se repita, ela tem uma lista. A outra é de enfim dar certo, né? Então a gente tem esse karma de enfim dar certo. Então não foi agora, mas agora vai dar certo. Agora vai, alguma coisa vai funcionar. Então a gente é um pouco trágico, né? Porque às vezes a gente guarda assim, lá no sétimo elo a gente teve uns flashes assim de sensações boas, ou no meio de uma confusão grande a gente teve momentos curtos assim, né? Quase miseráveis assim de alegria. E aquilo às vezes basta para que a pessoa guarde uma marca do tipo assim, isso aqui é alguma coisa que realmente valeu a pena e que eu quero ter de novo. Aí a pessoa tenta repetir, né? Então esse é o décimo elo. Então a pessoa, ela vai guardar essas sementes, né, para renascer. Então depois da morte, a pessoa salta como que automaticamente para Namarupa, né? Que é o quarto elo. Ou seja, ela vai buscar concretizar de novo as marcas, né? Ela não consegue ultrapassar isso. Porque a Vidya Sanskara Vijnana, que são esses três primeiros elos, né, eles seguem na forma dessas marcas que a gente vê como separadas e que sustentam a nossa energia. Então a gente sai e segue saltando ao redor dos seis reinos, né? O Sr. Alan Wallace, ele comenta assim, uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer que a tradução de seres sencientes é justamente seres de transmigração, seres que se movem. Se movem aonde? Eles se movem dentro dos seis reinos, sempre buscando estabilizar alguma coisa. Ou seja, essa coisa no fundo é a felicidade e se afastar do sofrimento. As pessoas tentam se agarrar a isso. Então, esse é um tipo de semente kármica que a gente traz, né? E aí tudo recomeça. A pessoa guarda isso, né? Então, a prisão que a gente se encontra, ela é totalmente virtual. Quando a gente começa a olhar com cuidado, né, ela não tem essa realidade toda. Ainda assim, para quem está dentro da prisão, ela parece real, parece sólida, né? Mas o que nos impede é que a gente tenha as responsividades, né? A gente não consegue porque as respostas que surgem dentro dessas bolhas, elas parecem super intensas. Agora, aqui a gente não olhou necessariamente um processo de liberação disso. Ainda que existam duas formas, né, que o Buda ensinou. A primeira delas é a gente olhar esses 12 elos agora de trás para frente, assim, né? Pega a fita e volta, né? Rebobina os 12 elos. A pessoa morreu. Ótimo, então começa pela morte. Morreu porque um dia estava vivo. Aí volta pro décimo primeiro. Mas aquilo eu só vivi porque um dia eu tive a ideia de décimo elo. Assim a pessoa vai voltando. Então isso é um processo interessante da gente fazer, né? E o outro, que ele está ligado ao Prajnaparamita, É o fato de que não importa que experiência que a gente está olhando, a gente pega o primeiro elo e tenta liberar aquilo, né? A gente tenta ver aquilo através da coemergência. Então, esses dois processos são super válidos, né? Agora, quando a gente contempla os 12 elos, a roda da vida, como a gente fez aqui, o que acaba acontecendo é que a gente automaticamente passa, como se a gente fosse automaticamente para o primeiro passo do Abre-Caminho Óctuplo, que é a gente dá uma paradinha e pensa assim: bom, mas e aí, diante dessa situação toda, o que que eu tenho feito da minha vida, né? O que que é o propósito da minha vida? O que que eu tenho andado pensado assim, que eu vou fazer das coisas, né? Onde é que eu acho que eu vou com isso tudo? Então essa é a pergunta do primeiro passo, né? Motivação, né? Onde é que eu vou chegar? Onde é que eu quero chegar? Onde é que esse barco está indo, né? Então, quando a gente contempla os 12 elos, a gente vê as diferentes bolhas, né? As diferentes realidades, a gente vai tendo subsídios de que essa motivação se fortaleça. Então, esse é o objetivo, né? Que a nossa motivação ela consiga se tornar cada vez mais elevada. Então, dentro desse contexto, desse momento que a gente está olhando os 12 elos, essa é como se fosse um pouco a ideia. E, bom, com isso, a gente encerra então essa parte dos 12 elos. A gente encerra esse estudo dos 12 elos, né? E na próxima semana a gente vai ter mais um estudo também na terça de noite. Eu vou depois mandar o texto, a gente vai ver o conteúdo também. E eu queria deixar um tempo para conversar com você. Eu sei que esse é um tema que eu acho que muitos de vocês que já ouviram o Lama falando, ele enfatiza muito esse ponto porque ele é realmente muito importante. Ele vai ser também o início do nosso estudo sobre o Prajnaparamita. Então, o Prajnaparamita ele vai ser mais facilmente compreendido se a gente primeiro der uma boa passeada nos 12 elos. Muito útil. Então, fica como uma sugestão, vocês também mergulharem. Esse texto que eu mandei para vocês do Lama, ele é muito rico. O Lama estava muito inspirado quando contemplou os elos ali todo, né? Tem várias chaves ali dentro. Então fica como uma sugestão também. Então agora eu queria, como a gente não, nesse método aqui a gente não consegue ainda interagir com todo mundo, né? Mas a gente pelo menos por chat a gente consegue interagir. Então eu vou deixar um tempinho para que vocês me escrevam, vocês comentem alguma coisa e aqui a gente vai conversando, né? Então vamos começar. A Gislene pergunta assim: qual é a diferença entre gostar e não gostar? O ser feliz e o se afastar do sofrimento. O que gosta ou não gosta não tem relação com felicidade e sofrimento? Outra questão é sobre exatamente o movimento dos 12 elos. Parece que os 12 elos é um ciclo que retorna, é isso mesmo? Ou seja, a morte é também morte das identidades? Isso ela está perguntando, né? É exatamente isso, a morte é morte das identidades. E os 12 elos eles são um ciclo, né? Uma experiência cíclica. Agora, o gostar de ser feliz e o não gostar de ser infeliz, ele é como se fosse uma outra maneira da gente. Uma maneira um pouco mais abrangente, né, desse tema do sétimo elo. Então é exatamente isso, né? O aspirar à felicidade e se afastar do sofrimento, ele tem uma ligação assim, com o sétimo elo. Porque o que a gente vai chamar de felicidade, a sensação de felicidade que por vezes vai surgir, faz a gente estar ligado a coisas que a gente gosta, a gente vê que tem quase uma união disso, né? E que a nossa infelicidade vem do fato de a gente entrar em contato com coisas que a gente não gosta, a gente não vai nem, dependendo da profundidade do olho que a gente coloca aqui, a gente não consegue nem separar essas coisas, né? Então, é como se não tivesse uma separação efetiva, né? A gente vai muitas vezes usar o sétimo elo, que é Vedana, para justificar a nossa felicidade. Vai também usar o sétimo elo Vedana, no sentido das coisas que a gente não gosta, para justificar o nosso sofrimento, né? Então é como se fosse uma complexificação disso, né? Com certeza. E os 12 elos, ele é um ciclo, mas é muito importante que esse ciclo não seja visto como externo, do tipo assim. Bom, eu nasci, tenho os 12 elos que estão funcionando e, enfim, estou aqui preso nesse negócio que eu estou olhando para ele. Não é assim. É no sentido de que é um processo que a gente vê com os nossos olhos acontecendo com a nossa mente, sabe? Não é uma condenação. É um processo que a gente vê com os nossos olhos. Então isso é importante porque a gente escapa desse sentido de exterioridade dos 12 elos. E no início, às vezes a gente tem essa sensação de que as coisas são externas, né? Então, mesmo os 12 elos, eles parecem externos. Mas não é verdade. Os 12 elos, eles são um processo sutis, né, que acontecem com a gente. Aí a Gislene, ela diz que isso lembra a prática de Metta Bhavana. Isso é um ponto curioso, né? Porque o que acontece é assim, quando a gente está fixado na nossa própria felicidade, no nosso movimento é de concretizar isso, é como se um pouco sutilmente surgisse uma dificuldade nossa de olhar para os outros, né? Porque a gente está super autocentrado no nosso próprio movimento e o fato de que a pessoa do nosso lado está também buscando a felicidade, se afastando do sofrimento, nos escapa porque se a gente começa a dar muita atenção para isso, bom, é minha felicidade, enfim. Então é como se a nossa felicidade ela viesse sempre do movimento um pouco isolado, né? Um pouco solitário, até. Só que quando a gente começa a olhar para o outro e esperar que ele seja feliz, dentro da prática de Metta Bhavana, que ela vem antes do Prajnaparamita, a gente não tem essa compreensão profunda. Mas já é um super desafio a gente aspirar a felicidade do outro. Porque é mais ou menos assim, eu estou conseguindo olhar para o outro sem ser pelos 12 elos. Porque eu não estou preocupado se o outro, eu gosto dele ou se eu não gosto dele. Eu estou olhando para o outro, eu também não estou preocupado se o que ele está fazendo vai proporcionar minha felicidade, ou se o que ele está fazendo vai aumentar a minha infelicidade. Então isso é super importante, a gente conseguir olhar para o outro e olhar além, né, dessa visão super limitada. Então quando eu consigo aspirar a felicidade do outro, Eu já estou transcendendo um pouco os 12 elos. Depois eu vou entrar no mérito do que seria essa felicidade. Tu vai ver que as frases finais que essa pessoa verdadeiramente encontra isso e que essa é uma realização do sétimo elo, mas ela está ligada ao fato da pessoa reconhecer que a verdadeira causa da felicidade, no sentido profundo, vem do fato de que o movimento da vida dela vem da alegria que surge nela ao trazer benefício aos seres. Então a pessoa vai encontrar um sentido de felicidade muito mais profundo. Então até o próprio sentido do que é felicidade se transforma, sabe? Porque não é mais uma felicidade ligada aos 12 elos, mas é uma felicidade ligada à aspiração de bodhicitta, né? De trazer benefício aos seres. A felicidade dela já é uma outra coisa nesse sentido. Mas dentro do samsara, a felicidade parece que é realizar o sétimo elo, né? Isso é muito interessante. Aí a Gislene está lembrando também 18 versos transformamente. Eles são muito importantes a gente contemplar, porque eles vão exemplificar nossa dificuldade em olhar além dos 12 elos, né? Então, os 8 versos transformantes eles são muito bonitos, porque eles são como que a descrição do limite da bolha. A descrição do limite da bolha, né? A gente olhar para um guia espiritual. A pessoa é tudo menos isso, com certeza. Ainda mais tonta do jeito que ela é, que tipo de guia ela pode ser? Por aí vai, né? Os 8 versos são muito profundos. Mas é porque eles estão justamente ultrapassando os 12 elos, né? Estão nos fazendo olhar para o outro com outros olhos. Então é uma prática muito bonita. Não vou comentar aqui porque não é o tema, né? Mas para quem conhece, é uma prática muito bonita. Então, são versos muito bonitos da gente contemplar. Aí a Norine pergunta assim: se o objetivo de entender a roda é desconstruir a roda para sair de samsara. No certo sentido é isso, é a gente conseguir. É como se a gente precisasse iluminar o samsara para se liberar do samsara. Então a gente não gera uma demonização do samsara como alguma coisa horrível, mas a gente vê que o samsara ele é simplesmente o fato da nossa mente operar a partir de referenciais estreitos. Então quando a gente consegue ver que isso que é o que está acontecendo, a partir de um espaço muito mais amplo, a gente consegue abandonar o fato de que a gente aparentemente precisaria que a nossa mente operasse a partir disso, né? Então, quando a gente entende, a gente também libera o sentido de a gente ter que culpar alguém, culpar o samsara, culpar a Maharaja, né? A gente ilumina, é diferente. Ilumina, entende melhor, vê como funciona. E aí a pessoa, ela não tem mais como ficar presa, né? Mas é por um processo que não vem de disciplina, ele não vem de alguma fé cega, né? Ele é um processo que vem de iluminar, a própria palavra diz, né? A pessoa olha com bons olhos algo que ela estava cega, que ela não via, né? A Norine pergunta se ao sair de samsara você pode começar a beneficiar os seres. Isso é uma pergunta curiosa, assim, sabe? Porque em verdade sim, sabe? Beneficiar assim de maneira perfeita e completa os seres, com certeza, né? A pessoa é só olhar para o Buda, né? O estrago no samsara que o Buda fez uma vez que ele estava iluminado. Mas a gente também não precisa esperar a iluminação chegar, ficar com os braços cruzados assim, para então a gente começar a fazer alguma coisa, né? Então o Lama conta, né? O Lama Santo conta que o Rinpoche, às vezes, ele usava um exemplo que, por exemplo, para a gente ensinar alguém a atravessar a rua, a pessoa não precisa ser um adulto com pós-graduação. A pessoa já tem uns 10, 12 anos, ela já sabe pegar alguém, uma criança menor, já sabe olhar para um lado, olhar para o outro, ver se vem carro, onde é que é a faixa de segurança, se o semáforo está vermelho, se ele está verde. Então a gente, o pouco que a gente aprende já ajuda. Então esse processo de compreensão das coisas, né, pouco a pouco ele vai nos habilitando. E a capacidade que a gente tem de beneficiar os seres, ela está sempre diretamente ligada à nossa realização de liberação do samsara, né? Capacidade de beneficiar realmente seres, né? Então, seres que têm uma liberação muito grande, eles têm uma capacidade de beneficiar muitos seres. Justamente porque eles estão muito menos presos às dimensões dos 12 elos dentro deles mesmos. Né? Então, a capacidade deles é incessante. Então, isso é muito bonito, assim. Eles pegam o Lama Santo, pegam os Anos Rinpoche, pegam Dalai Lama, né? Esses grandes mestres. A capacidade deles é inacreditável de beneficiar os seres, porque eles têm uma liberação bem grande, né? Então, isso é bonito de ver. A Deise pergunta assim: se o processo de liberação seria a dissolução dos 12 elos? Dissolução, às vezes, é uma palavra um pouco estranha, sabe? Mas é mais ou menos assim: na verdade, a gente ilumina os 12 elos, né? A iluminação dos 12 elos, a liberação é isso: a gente iluminar os 12 elos. A gente joga a luz para regiões internas nossas que estão simplesmente no piloto automático e a gente não se dá conta que elas estão operando, né? Então, a gente no início tem a sensação que dissolve. O problema dessa palavra que a pessoa tem seu da frente dela, né? E, se tu te dá conta, toda vez que a tua aparece de novo, toda vez que a tua mente voltar para aquela região, aquilo aparece do jeito correspondente, né? Então é mais no sentido da gente iluminar. Porque a gente não vai apagar regiões do samsara. O Buda não deletou o samsara. O Buda iluminou o samsara. A gente não tem essa capacidade de deletar as coisas. Mas a gente tem a capacidade de olhar para elas e não ficar preso. Os 12 elos vai nos ajudar a fazer isso, né? A gente olhar para eles e não ficar preso a eles. A gente olhar que a mente, que não é nem a nossa mente, nem a mente de ninguém, ela opera desse jeito. Mas ela pode operar de outro jeito também. Esse aqui é um jeito limitado que a gente está olhando ainda. Depois a gente vai ver como que a mente pode operar além das bolhas, além dos 12 elos, né? Esse é um processo que as cinco sabedorias vão proporcionar e outras contemplações, né, vão nos oferecer. Ele diz assim, então a gente pode ir beneficiando no que puder. É. O que a gente vai aprendendo já pode ser muito útil, né? Então pode ser muito útil. Então o Aldomar de Natal, ele está comentando, né, que ontem. Lá na Sangha, né, de Natal, dentro de um horário do SEB, eles estão estudando os 12 elos, né, e que ontem eles concluíram o 12º elo e que foi possível contemplar cada um deles de maneira paciente. Achei que legal. E algo que ficou nas reuniões foi a possibilidade de saltar o 11º elo para o primeiro, ao invés de passar por todos eles. Então ele pergunta assim, que acredita que é possível, mas que na prática. É, tem passado por cada elo para facilitar o entendimento. Então ele pergunta assim, de que até que ponto é possível, acessível, né, pro lado décimo, do décimo para o primeiro elo? Esse fato de que a gente pode, independente da situação, olhar o primeiro elo. Não que a gente vá deixar de contemplar os outros, né? Nós não estamos aqui encurtando o caminho porque pode dar muito trabalho, né? Não é uma visão do reino dos animais, né, que a gente está fazendo, por favor, né? O que o Prajnaparamita vai fazer é quando a gente olhar para situações, por exemplo, a gente reconhecer que qualquer situação que a gente vai estar vendo, a gente está vendo ela dentro da nossa mente, né? A gente tem a sensação de estar olhando para o outro no, na nossa frente, como se ele tivesse algum lugar físico, assim, né? Como se o problema fosse alguma coisa que a gente encontrasse, assim, botasse o dedo em cima, né? Mas, na verdade, qualquer coisa que a gente encontre, aquilo só a gente só encontra fora, está dentro. A vidya vai sempre nos remeter para essa dimensão sutil de que qualquer coisa que a gente se depare, aquilo é um conteúdo sutil que a gente está sustentando. Então, o primeiro elo, ele significa isso: não importa que situação que a pessoa está olhando, não importa em que elo, no caso aqui o décimo, né? É o fato da pessoa conseguir reconhecer a coemergência dentro daquilo, né? Ou seja, aquilo que ela está vendo não está ali dentro, mas está. Esse é o exercício do Prajnaparamita, né? Não está, mas está. Então a pessoa tem uma magia ali dentro, a pessoa sorri para aquilo. Esse é o exercício, né? Então a vidya é como se fosse a porta de entrada e a porta de saída do samsara, né? Porta de entrada dos 12 elos e a porta de saída, a mesma porta, que é o que o Prajnaparamita vai trabalhar, né? Com um método mais direcionado para isso. Mas o exercício é sempre o mesmo. Então é como se fosse a contemplação da coemergência. A pessoa pega aquela bolha, aquela identidade, e ela vê a coemergência. Aquilo não está ali, mas está, né? Mas está. Então, por exemplo, a pessoa trabalha num lugar e tem um dia que ela é demitida, tem um dia que ela decide ir embora. Ela dá uma última olhadinha para aquelas paredes assim que ela por muito tempo olhou e ela vê que aquilo não tem mais aquilo tudo. Mas como que não tem se aquela parede parecia que tinha? Porque nunca veio da parede, né? Primeiro elo, ele vai colocar esse elemento sutil, mas que ele vai determinar o que a gente vai ver na nossa frente, né? Então, esse aspecto super sutil da coemergência. Então, é um exercício, né? Isso vai ficar mais fácil da gente contemplar dentro do Prajnaparamita, né? O Lamarck comenta assim, né, que o maior problema que ele vê nos 12 elos é que do primeiro elo até o sétimo, né, é quase instantâneo, sem chamada a gente não consegue perceber o processo, tudo começa com as sensações. Eu tinha muita dificuldade de entender, mas com chamada e a contemplação as coisas andam melhor. É, com certeza. Eles vão ficando evidentes para nós, nunca a gente vai ver isso no relógio assim, né? Bom, agora aconteceu esse elo. Mas a gente vai, quando olha para eles em separado, a gente vê que eles acontecem mesmo, né? A gente vê que aqui não está lá. Então, com certeza, a chamata que vai facilitar esse processo todo, pensar, contemplar, repousar, que vai favorecer isso, né? Mas é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. A gente tem bastante material para olhar. Eu agradeço muito vocês a paciência, né? Fico bem feliz que não deu nenhum problema hoje. E a gente segue em contato. Depois eu vou mandar para vocês. A gente vai ver na semana que vem, junto do texto, para vocês já irem dando uma olhada, né? Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite, boa semana para todo mundo, boas práticas. E até breve. Tchau, tchau.